800 AM. Encontrei minhas fitas demo na gaveta e agora eu vou colocar para tocar. É o Santa Demo na Rádio Universidade. Boa tarde, ouvintes! Está no ar o Santa Demo na Rádio Universidade. Hoje, dia 8 de junho de 2013, sabadão. Eu sou a Laís e vou ficar com vocês até as 3 da tarde. Hoje quem está aqui na mesa comigo é o meu colega Guilherme. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Laís. Boa tarde, ouvintes do Santa Demo. Ele está estreando hoje aqui conosco, o primeiro programa Santa Demo dele. Programinha de estreia. Está com friozinho na barriga aí, Gui? Normal. Friozinho normal, né? Mas é tranquilo. Friozinho normal. Tranquilo na barriga. É isso aí. Você pode manter contato com a gente pelas redes sociais, que é facebook.com/santademo, twitter.com/stademo e ufsm.br/santademo. Também tem o nosso e-mail, que é santademo800am@gmail.com. Você pode mandar sua dica, sua sugestão para o programa e também a sua mão direita, que é sempre bem-vinda para o nosso programa, né? Hoje a nossa trilha tá muito boa. Erga a trilha aí, Molina. Pois então, hoje o nosso programa é especial, hard rock, e a nossa trilha é do John Entwistle, com o álbum Smash Your Head Against the Wall, lá de 1971. Bom, o John Entwistle, quem não conhece, né, foi um baixista, um compositor, cantor e trompetista. É, do The Who, né, cara? Ele era baixista do The Who, segundo Molina, um dos melhores da história, né, Molina? É isso aí. Ele, no começo dos anos 60, passou a se apresentar em vários grupos de jazz e de Dixieland, que é um subgênero do jazz, né? E com seu colega de escola, o Pete Townshend, formado o núcleo do que seria mais tarde o The Who. Além do seu trabalho no baixo, o Entwistle revelou um talento peculiar como compositor. O John contribuía numa proporção de 2 músicas por álbum, e a frustração de ter o seu material relegado pelo The Who levou a lançar esse Smash Your Head Against the Wall, que é o nossa trilha de hoje, lá de 1971, sendo o primeiro integrante da banda a gravar um disco solo. Foi legal essa meio que ele fica meio de cara com a banda, porque esse álbum é sensacional. Meu Deus, foi a melhor coisa de ter ficado de cara pra fazer esse álbum, porque é muito sensacional bom. Esse álbum. É verdade. O Entwistle foi a influência primordial das gerações de baixistas e continua a aparecer em enquetes sobre os melhores baixistas. Desculpa. Ele também foi nomeado como o baixista do milênio numa enquete entre os seus leitores da revista Guitar. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso tema do programa, que é o hard rock. Eu não sei se o Gui quer começar falando um pouquinho aí sobre o hard rock, Gui. Não, eu posso começar falando, assim. Então, o hard rock, ele começa, né, ele tem as suas origens, a sua raiz muito, muito fixada naquele, num gênero que é conhecido, que é chamado de blues inglês. O blues inglês, ele é, tipo, derivado, diremos assim, de certa forma, do blues americano, com alguns toques a mais, com uma swingada a mais do que aquele blues americano. E ele tem essas influências, ele é derivado disso, o hard rock, e tu percebe isso claramente nas músicas, né? Uhum. Tá, esse blues americano, ele... O blues americano não, desculpa, o blues inglês, ele começa realmente a aparecer ali em meados da década de 50 e em 60, que é onde o hard rock também começa a aparecer. Nas músicas tipo Helter Skelter dos Beatles, em várias músicas do The Who e de outras bandas como Yardbirds, por exemplo. Pois é. Então, pro nosso primeiro bloco, eu vou falar um pouquinho sobre as bandas que a gente trouxe. E a gente vai abrir o nosso bloco com o Raya Hip, que é uma banda sensacional. Vocês, se não conhecem, tem que conhecer, porque, né, já deviam ter conhecido, como eu. É uma banda britânica de hard rock, formada no final dos anos 60. E a banda, ela se caracteriza por suas canções melódicas e vocais harmoniosos. E esse vocal harmonioso, ele se dá por conta de uma cortesia de que os fatos, de que toda a banda canta, né? Então isso ajuda a criar uma harmonia no vocal. Apesar do seu sucesso na Europa, o Ryan Heap nunca conseguiu emplacar um grande sucesso nos Estados Unidos. A banda lançou vários álbuns de sucesso nos anos 70, tendo grande repercussão principalmente na Europa e Ásia, mas decaiu em popularidade nas décadas seguintes. O grupo ainda existe e, considerado uma banda cult, viaja frequentemente em turnês pela Rússia, Japão, Alemanha, Escandinávia e Brasil, entre outros países. A origem do nome, Uriah Heep, é de um personagem do romance de David Copperfield. Isso, obrigado. De Charles Dickens. Hoje eu vou escorregar muito no inglês. Me desculpem, mas tem muito nome enrolado. E no romance, ele é o sócio perverso e fraudulento do Mr. Wakefield, né? Wakefield. E que acaba descoberto e preso. Enfim, essa é a origem do nome da banda. Os atuais integrantes, então. O Mick Box nos vocais e guitarra, desde 69. O Bernie Shaw nos vocais principais também, desde 86. O Trevor Boulder no baixo e nos vocais. Aí ele tem uma fase que ele saiu da banda, voltou, mas ele faleceu em 2013, né? O Phil Lenzon no teclado e vocais, desde 86. O Russell Gilbrook, bateria e vocais também, desde 2007 agora. E tinha muito ex-integrante nessa banda. São, eu contei, 19 ex-integrantes na banda. Então eu não vou citar todos os ex-integrantes da banda pra vocês, mas pra ver como mudou muito a formação, né? A banda tem 23 álbuns de estúdio e 13 ao vivo. Foi uma das primeiras bandas a reconhecer o poder da internet e manter contato frequente pela rede com os fãs. Inclusive, eu fiquei sabendo que eles têm um site oficial desde 97 que tem 3 pessoas que mantêm o site para eles. E, inclusive, um brasileiro, o Rodrigo Werneck, que cuida do site aqui no Brasil para eles. Achei bem interessante porque eles se apegaram à internet, né, e continuaram, seguem usando esse meio que hoje é muito preciso, né? Que é legal porque dá mais visibilidade à banda. Uma banda que, como tu disse, não fez muito sucesso nos Estados Unidos. Como a gente importa muito conteúdo dos Estados Unidos, a gente acaba não tendo esse contato. Então é legal esse artifício deles usarem bastante a internet. Exato. Vai tocar uma música depois do álbum High and My, que foi lançado em 76. O último com o David Byron nos vocais e que precede sua saída da banda Uriah Heep no mesmo ano. Que é o chamado... Ah, não, a gente vai ouvir 2 músicas dele, desculpe. Um do High and My e um do Very Eve Very Humble, que é de 70 esse outro álbum. Chamado também de Uriah Heep nos Estados Unidos. Gui, a próxima banda que a gente vai ouvir é a Thin Lizzy. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a banda. Bom, então, a Thin Lizzy foi... Thin Lizzy, enfim, foi uma banda formada no ano de 69, aproximadamente, pelos irlandeses Phil Lynott, Brian Downey e Eric Bell. Phil Lynott era o baixo e vocal, o Brian Downey era a bateria e o Eric Bell na guitarra. Ela inicia suas atividades na Irlanda, tocando em pequenos bares e pequenos clubes. O repertório variava entre covers e algumas composições do Phil. Em 70, eles acabam assinando um selo com a Decca, onde eles lançam 3 álbuns e uma série de compactos. Nos dois primeiros álbuns, Thin Lizzy e Shadows Blow Orphanage, o estilo ainda era centrado em uma mistura de folk e blues. Já no terceiro álbum, Vagabonds Western World, eles optaram por um som mais de jazz e de rocker. A banda começa, enfim, a ter sucesso a partir daí. Em 73, o Eric Bell deixa a banda e foi substituído temporariamente por Gary Moore, que, né, não sei se a galera deve conhecer, que é um guitarrista muito virtuoso e morreu há pouquíssimo tempo, acho que foi ano passado, ano retrasado, enfim. Ele vai lá e substitui. Ele é amigo de muitos anos do Phil, que ambos eram nascidos na Irlanda. Trocaram o selo Decca, posteriormente, pelo Vertigo. Os escoceses Brian Robertson e o americano Scott Gorham assumiram as guitarras. Em 78, eles se consagram definitivamente. É lançado o álbum Live and Dangerous, que é considerado até hoje um dos melhores álbuns ao vivo de todos os tempos. Brian Robertson deixa o grupo, mais uma vez Gary Moore foi chamado. Com essa formação, eles gravam o álbum Black Rose em 79. Bom, quer que eu continue um pouquinho? Pode continuar, continua falando. Ali pelo ano de 1980, chegou e aí a banda começou a ter alguns probleminhas. O Phil Lynott começou a se afundar nas drogas. E em 81, eles lançaram o álbum Renegade. Em 82, o Phil Lynott lançou mais um álbum solo, o The Phil Lynott Album. O John Six, ex-Tiger of Pentang, assumiu uma das guitarras. E eles gravaram o último álbum de estúdio, que é o Thunder and Lightning. E o Phil estava perdendo o rumo pelas drogas e se perdendo. E aí, aí o fim da banda, né, que em 83... O Thin Lizzy fez sua turnê de despedida com a participação dos membros anteriores, menos o Snow White. A turnê foi registrada no álbum Live Life. Em 96, o John Six decidiu reativar o Thin Lizzy, apresentando-se em um tributo à vida e ao trabalho de Phil Lynott. Na ausência de Lynott, Six assumiu o papel de vocalista principal e convenceu o Scott Gorman, o Brian Downey e o Darren Wharton a retornarem à formação. Para completar, o Marco Mendonça seguiu no lugar de Lynott como baixista. A banda foi criticada por utilizar o nome Thin Lizzy sem a presença do Lynott. Bom, atualmente, em 2010, a banda anunciou uma nova formação do grupo, que deixa de ser um quinteto e passa a ser um sexteto. Para substituir John Six, entram o guitarrista Vivian Campbell e o vocalista Ricky Warwick, além da volta do baterista original, o Brian Downey, o guitarrista Scott Gorman e o tecladista Darren Wharton, e o baixista Marco Mendonça. A estreia da nova formação foi em 2011, no dia 6 de janeiro, na cidade de Aberdeen, na Escócia. Aqui uma curiosidade, o Flying é o único álbum do Thin Lizzy desde 71, onde outros membros da banda, fora o Phil Lynott, receberam créditos por músicas escritas em certas canções. O Bell escreveu Rye Gun na sua estreia, e o Robertson e Gorman escreveram o Silver Dollar e o Ballad of a Hard Man, que eu acho que nós vamos tocar aqui. Deixa eu dar uma olhadinha, mas a gente vai tocar essa música aí pra vocês depois ouvirem. Uma curiosidade não, mas uma observação que tu pode fazer no Thin Lizzy é que eles começam sendo um power trio formado na Irlanda, o que eu acho particularmente bem legal, por causa que foge um pouco daquela do centro Inglaterra e Estados Unidos. Eu valorizo isso, pelo menos, né, na música. E eles vão acrescentando membros e vão mudando, tanto que tu mesmo disse ali que em 2010 eles anunciam uma nova formação como um sexteto. Então tu vê que eles vão adicionando muitos membros à banda. Exatamente. Bom, então aguardem aí que a gente vai ouvir depois um Thin Lizzy, como o Molina me ensinou a falar. A gente vai ouvir também Wishbone Ash, que foi uma banda que surgiu em julho de 66. Os irmãos Glenn e Martin Turner se encontraram com o Steve Upton, que havia tocado profissionalmente na Alemanha e Inglaterra, e convidaram-no a formar o Empty Vessels. O nome não durou muito e logo virou Tanglewood. O trio saiu de sua cidade natal e partiu para Londres. Sem sorte, o grupo que estava quase desistindo, quando foram convidados a abrir o show do The Yardbirds, Miles Copeland, que assistiu a apresentação, ficou bem impressionado com o som deles e aí se ofereceu para ser empresário do grupo. Aí o guitarrista Glenn Turner decidiu voltar para a cidade dele, mas a dupla Martin e Steve continuaram em Londres com o Miles Copeland. E aí eles precisavam de um guitarrista, e aí eles distribuíram papéis na cidade convocando alguns candidatos. Eles decidiram não contratar um tecladista e ficaram com os dois guitarristas. As influências musicais dos novos integrantes foram incorporadas ao som rock do grupo. Powell com o soul e David mais próximo do blues norte-americano. Bom, como a gente comentou, né? Tem muita influência do blues. E se tu vai ouvir um disco de uma banda de hard, tu sente muito, assim, em algumas músicas o blues, né? Muito forte. E eles perceberam que já era necessário trocar de nome. Então, a banda precisava de um novo rótulo. E aí, já que a mistura de ritmos estava presente e aberta para novidades, em 70 iniciou-se a carreira do Wishbone Ash. O álbum de estreia saiu em 70, que é intitulado Wishbone Ash. Em seguida veio o Pilgrimage, em 71, e uma turnê em que eles abriram o show do The Who. A experiência rendeu a música Times Was, entre outras, que entrou no disco Argos, em 72. Esse disco Argos, ele foi escolhido pela revista Melody Maker como um dos melhores álbuns ingleses de 72. Para compor um novo álbum, o grupo preferiu se isolar. Então, eles colocaram tudo em um caminhão e partiram para o interior para fazer esse álbum aí, que é o tal do Wishbone 4. Eles ficaram numa cabana, sem TV, sem rádio ou telefone nenhum. O resultado foi esse álbum, em 73, e logo em seguida saiu o primeiro disco ao vivo do grupo, que foi o Live Dates. Com o novo selo, Atlantic, o Wishbone Ash lançou mais dois discos, o Locked In e o New England. Em 79, o grupo gravou o primeiro disco com o produtor Nigel Gray, o Just Testing. Naquela época, o Martin Turner decidiu abandonar o grupo e o baixista inglês John Wenton entrou no lugar para gravar Number the Brave, em 81. O grupo continuou trabalhando intensamente nos anos seguintes e eles seguiram lançando muitos álbuns aí. E aí o grupo continuou, mas só lançaram discos ao vivo e coletâneas. O jejum de estúdio terminou em 96, com Illuminations. Em 2000, eles saíram em turnê de novo na Europa para divulgar o lançamento do Bare Bones e celebrar os 30 anos do Wishbone Ash. Né? Então a gente vai ouvir agora nesse bloco dois sons do Uriah Heep, que é Weeping Silence, que é do álbum High and My. Vamos ouvir também do Uriah Heep Dreamwear, que é do Very Eve, Very Humble. Vamos ouvir duas do Thin Lizzy, que é Black Boys on the Corner e Ballad of the Hard Man. E também vamos ouvir o Wishbone Ash, No Easy Road, que é do álbum Wishbone 4, que é aqueles que eles gravaram lá no interior. Toca lá, Molina! you doing, man? I think I'll go on down the corner. Scratch your pussy cat. Gonna get applause on you. Ouvimos aí então Wishbone Ash com No Easy Road, também duas do Thin Lizzy com Ballad of a Hard Man e Black Boys on the Corner, escolha do nosso querido Guilherme aqui, essa Black Boys on the Corner. Bela escolha, se modéstia. Bela escolha, bela escolha. Também ouvimos Uriah Heep com Dreamer e Weep in Silence. Bom, seguindo aqui o nosso bloco, agora a gente vai falar um pouquinho sobre mais duas bandas que vão tocar no próximo bloco, que é a Elf e a Rainbow. Sobre a Elf, então, foi uma banda fundada em 67 pelo cantor e baixista Ronnie James Dio, que sou muito apreciadora dele. Somos todos muito. Afinal, mas enfim. Né, tem... Ele também, quem fundou a banda também foi o tecladista Doug Thaler, o baterista Gary Driscoll e os guitarristas Nick Pantas e o Dave Fenstein, que era primo do Jill Dave. A banda foi originalmente chamada de Electric Elvis, mas foi encurtando para The Elvis em 68 e finalmente virou Elf em 1972. A Elf se separou em 75, após gravarem 3 álbuns apenas. E em 75, por que então que eles se separaram aí? O ex-guitarrista do Deep Purple, o Rich Blackmore, decide lançar um disco solo e para essa empreitada ele escolhe a banda Elf, com a exceção do Steve Edwards, e lança o Rich Blackmore's Rainbow. Com isso, é formada, então, a banda Rainbow, que vem em seguida. A Rainbow foi formada, então, como eu falei, em 75, e além de Blackmore, a banda inicialmente consistia de antigos membros da Elf. O vocalista era o Dio, né? O tecladista, o Mickey Lee Soul, o baixista Craig Gruber e o baterista o Gary Driscoll. Ao passar dos anos, a Rainbow passou por muitas mudanças também. A banda se separa em 84, quando o Rich Blackmore volta ao Deep Purple. Em 90, o Joey Lynn Turner também se junta ao Deep Purple para lançar o disco Slaveland Masters, mas deixa a banda em seguida. Aí, em 95, Blackmore retorna com o Rainbow e lança o disco Stranger Is Us All. A banda acaba e Blackmore forma seu grupo de música renascentista, o Blackmore's Night, com o Candice Night no vocal, permanecendo assim até hoje. O Dio passou pelo Black Sabbath e o que consagrou ainda mais, além revitalizando, né, e dando uma nova cara ao Sabbath naquela época. Também os vários rolos e boatos de que, né, havia rixas aí, enfim. Após isso, seguiu uma carreira solo também de sucesso, o Dio, né, e se juntou ao Black Sabbath novamente, porém com o nome de Heaven and Hell. Nesse bloquinho aí, eu escolhi duas músicas do Elf e duas do Rainbow. A gente só vai ouvir o Dio agora, e a gente vai ouvir Ain't It All Amazing, que é do álbum Carolina County Ball, de 1974. Também da Elf Prentice Wood, que é do álbum Trying to Burn the Sun, que é de 75, um ano depois do Carolina County Ball. Também vamos ouvir Man on the Silver Mountain, que é do Rainbow, que é do Rich Blackmore's Rainbow, de 99. E Kill the King, também, que é do Long Live Rock and Roll, que todo mundo conhece. Toca lá, Molina! Hey! Hey! Começamos aí, então, a gente ouviu Kill the King, do Rainbow, Man on the Silver Mountain, também deles. E ouvimos duas do Elf, que foi Prentice Wood e Entity All Amusing. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com o Santa Demo na Rádio Universidade. Rádio Universidade de Santa Maria, ZYK292, 800 kHz, 10 kW, emissora integrante da Coordenadoria de Comunicação Social da UFSM. Universidade, 14 horas e 4 minutos. Soy latino-americano. Um passeio pela América Latina, entrelaçando todas as bandeiras. Nos ventos da Patagônia, do altiplano a Montevidéu. Todos os sábados, 3 horas da tarde, a Rádio Universidade AM apresenta Raízes da América, uma produção de Chico Sousa. Foi alumbrando caminhos, soy el sol de la mañana, sudor de pueblo y antumú, de la tierra americana. Voy alumbrando caminos, soy el sol de la mañana. Voltamos com o Santa Demo, agora são 2 horas e 5 minutos. Você pode manter contato com a gente pelas redes sociais, facebook.com/santademo, twitter.com/stademo, ufsm.br/santademo e santademo800am@gmail.com. Gui, quero uns comentários teus aí agora sobre Led Zeppelin. Fica meio clichê falar de Led Zeppelin, só que é uma coisa que o cara não pode, o cara não tem como deixar. Olha, ele fora. Olha, eu tentei, quando... eu lutei, mas não deu, não eu dá. Tive que colocar. É por causa que, né, que a gente fala de rock, qualquer, enfim, né, de rock and roll. Mas tu vai falar de hard rock, tu não citar Led Zeppelin, fica meio feio até. É, feio, né? Tá, então, tipo, a banda foi formada em 68, em Londres. E a banda consistia no guitarrista Jimmy Page, na guitarra, né, Jimmy Page, Robert Plant nos vocais. O baixista e tecladista John Paul Jones e John Bonham na bateria. Um dos grandes bateristas. Enfim, uma das grandes bandas, porque ela consiste, né, nos quatro, que são alguns dos melhores no que eles fazem. Pois é, até escrevi aqui no meu script que dispensa comentários. Dispensa comentários. Né? Muitos comentários, assim, não tem o que fazer. Porque eles são considerados, né, os progenitores do hard rock e do heavy metal também, né? É legal falar um pouquinho da diferença, assim. Diferença até por ali, tipo, do hard rock e do heavy metal, que eles se confundem muito, né? É. O hard rock, ele claramente ele vai manter mais as raízes com aquele blues britânico, ele vai manter suas raízes, enquanto o heavy metal ele já acaba passando para um outro tom, para um outro teor, digamos assim, que ele vai se tornando mais pesado, enquanto o hard continua seguindo aquela linha. Uhum. E é fácil identificar isso quando tu ouve bandas de hard mesmo como Led e até os álbuns iniciais do Black Sabbath, por exemplo, que aí já seria mais metal. É. Consegue sacar isso? Uma coisa do Led que eu queria falar, assim, eles têm um estilo muito único, né? O Led Zeppelin, de fazer música, assim. Eles criaram uma variedade de influência, assim, porque eles são... Bom, o sucesso deles, né, já mostra, mas, assim, eu acho que quando tu conhece o trabalho inteiro do Led, tu percebe que eles são uma banda única, né? Que eles têm um estilo único mesmo. Pode continuar, desculpa te interromper. Tá, então, o Led, ele vem do Yardbirds. Né? No caso do New Yardbirds, que foi um outro nome que o Jimmy Page, se não me engano, quis dar pro Yardbirds numa formação já totalmente diferente daquela inicial. Uhum. Então ele pega, ele muda o nome do Yardbirds para New Yardbirds e posteriormente ele muda do New Yardbirds pro Led Zeppelin. Tá? E eles assinam um contrato com Atlantic Records que ofereceu uma considerável liberdade artística. O grupo não gostava de lançar suas canções como singles, pois eles viam os seus álbuns como indivisíveis e uma completa experiência. Exatamente isso que eu tava falando, sabe? Eles têm um álbum que é uma obra e não tem essa questão de, ah, vamos lançar um single. Não, porque o disco é uma obra pra eles, né? Eu queria tocar todo o álbum aqui, esse que eu escolhi pra tocar uma música, que é o Psycho Graffiti, que eu adoro esse álbum e eu acho sensacional. Eu acho que foi um dos primeiros que eu conheci, assim, do Led. Me apaixonei. E resolvi destacar ele porque ele é o sexto álbum de estúdio deles. foi lançado em fevereiro de 75 como um álbum duplo, né? E aí ele é um álbum que tu vai ouvindo e uma música vai completando a outra, assim. Tu vai sentindo que é um disco que vai se complementando, né? Ele é citado como um dos maiores álbuns dos últimos tempos. Ele tá na lista também dos 200 álbuns definitivos no Rock and Roll Hall of Fame, né? Logo após o lançamento, todos os álbuns lançados anteriormente pelo Led Zeppelin, antes do Psycho Graffiti, eles retornaram para a lista dos 200 álbuns mais ouvidos no mundo. Um aspecto interessante, né, do álbum é essa música, essa questão das músicas se encaixarem e formarem um contexto só. As canções, o que mais surpreende é que as canções foram gravadas durante um período de 4 anos e em estúdios diferentes. The Rover e Black Country Woman foi gravado na mesma sessão de The Maker e usando um estúdio móvel de The Rolling Stones. E foi em maio de 72 que isso aconteceu. Aí a música House of the Holly também foi gravada em maio de 72, mas no Olympic Studios. E aí o resto das canções, as 8 canções restantes, foram gravadas durante sessões só pro Psycho Graffiti em 74. Então, é um álbum que se completa e foi gravado, tipo, em 4 anos o álbum. Sobre a capa, assim, do álbum, ele é uma das a capa mais urbana e é uma das mais misteriosas das capas do Led Zeppelin, né? É a foto de um edifício que faz lembrar Hora da Cota, onde John Lennon foi morto, Hora, a cena final de Taxi Driver. Inclusive com o sujeito, Jimmy Page, sentado tá na escadaria. Sentado na escada do prédio. Isso, sensacional. Tá, o Physical Graffiti foi o primeiro disco da banda a ser lançado em sua própria gravadora, a Swan Song Records, que foi criada em maio de 74. Até este ponto, todos os álbuns do Led haviam sido lançados pela Atlantic Records. Pois é. A gente falou um pouquinho sobre o Led Zeppelin. E aí eu lembro muito de uma banda, quando eu falo no Led Zeppelin, que é o Wolf Mother, que é uma banda muito recente. Que aí eu também escolhi sons dela pra tocar, porque eles têm um som muito influenciado por essas bandas da época do Led. Eles são australianos, né? Lá do subúrbio de Sydney. A banda é de 2000, então se vê que é uma banda bem recente, né? A sua última formação foi o Andrew Stockdale, que toca guitarra solo e faz o vocal. O Ian Pérez, no baixo, teclado e vocal de apoio. O Aidan Nemeth, na guitarra base, e o Dave Atkins na bateria. A banda só foi a público lá por volta de 2013, então eles surgiram em 2000 e quando resolveram tocar já tinha se passado alguns anos. Lançando um pouco depois o seu EP homônimo, o Wolf Mother EP, e a sua música é descrita como um hard rock clássico inspirado em grandes bandas, como eu havia falado, da década de 70, o Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple. E tu percebe no som deles que é um som muito parecido, assim. Eles incorporam elementos do rock psicodélico e até do folk junto com a música deles. Que é o que o hard rock de origem dos anos 70 também faz. Exato. Eles foram vencedores do Grammy em 2007 com a canção Woman, na categoria Melhor Desempenho de Hard Rock. Inclusive, o Woman, se não me engano, tá num filme, né? Tem uma música deles que é trilha sonora do Se Beber Não Case 2. E tem o Woman, que é de um outro filme que eu agora não tô lembrada. Mas a banda, né, foi uma das mais bem-sucedidas e premiadas entre 2006 e 2007, que além do Grammy, eles ganharam 6 prêmios no Aria Charts, incluindo Melhor Banda Australiana e Melhor Álbum de Rock. Eles, eu acho que, se não me engano, tem 2 álbuns e eles lançaram um EP mesmo, sabe? O Bolachão mesmo. E é muito bonito, assim, tem o Cosmic Egg, que é um dos álbuns dele, tem um ovo na frente muito massa, eu gosto muito desse EP. Aí, lá por agosto de 2008, eles anunciam a saída do baixista Chris Ross e do baterista Miles Hasket da banda devido às divergências irreconciliáveis deles, né? Então é entre eles o problema ali. Andrew Stockdale, que é o Andrew, vocalista, prometeu aos fãs que o Wolf Mother iriam avançar, né, com uma nova formação e que um novo álbum ia sair no verão de 2009. Em fevereiro do mesmo ano, a banda se apresentou em Sydney 2 vezes sob o nome de White Feather, com a nova formação e tocou várias músicas novas. Mais tarde, foi disponibilizada no site oficial da banda uma música inédita, que se intitula Background, fruto das gravações do segundo álbum, que foi o Cosmic Egg, como eu comentei. A gente vai ouvir um som deles e vocês podem notar que o som, nossa, lembra muito as bandas dos anos 70, muito o hard rock clássico mesmo. O vocal do Andrew, por exemplo, é uma coisa que remete bem ao hard rock. É, o vocal muito, muito parecido. Porque é aquele vocal agudo, é aquela... É mais fino, assim, né? Sim. Ele tem um timbre muito bonito. Muito ele já foi convidado, ele cantou, ele tem uma participação na música de um álbum solo do Slash, por exemplo. E tu percebe aquela influência bem hard rock dele. É verdade. E falando, né, desses acordes, desses agudos do hard rock, eu trouxe pra falar aqui sobre Nazaré. Nazaré, que é uma banda conhecida, uma banda... de nome, assim, no hard rock. Exato. Só que, pelo que eu vejo, a maioria das vezes, a galera conhece pouca coisa do Nazaré. E apesar eles de conhecer. Muita coisa, e eles têm, né? Muita coisa. Muito, eles merecem, remerecem mesmo ser conhecidos, né? Então, vou falar um pouquinho do Nazaré, que é uma banda de hard rock escocesa e teve sua formação nos anos 60. A banda parte para a Inglaterra no ano de 71. Então, lá nos meados dos anos 60, ela vai se formando, né? Aquelas fases iniciais de bandas, que vai mudando o nome daqui, integrante dali. E quando ela está consolidada como Nazaré, ela vai para a Inglaterra em 71 e grava o primeiro álbum, que é homônimo à banda. No ano seguinte, lança o álbum Exercises. E meio à abertura dos shows da turnê do Deep Purple, né, a banda grava o terceiro álbum, que é o Razamanás, em duas semanas. O Razamanás, ele é um álbum que lançou de vez a banda. E é aconselhável todo mundo ouvir, porque é um álbum sensacional. Tá, com o mesmo produtor de Razamanás, Roger Glover, a banda lança mais dois álbuns, Baixista do Purple. Molina lembrou bem aqui. A banda lança mais dois álbuns que acabam tendo menos sucesso que o Razamanás. Após esses dois álbuns, lançam o Higher of the Dog, produzido pela própria banda e que alcançou grande sucesso devido a hits, como a interpretação da canção Love Hurts, acho que é a balada mais conhecida Ninguém deles. Ninguém conhece essa música. E a faixa que recebe o mesmo nome do álbum, que é Higher of the Dog. Nos anos 80, que é aquela fase de transição da banda e do próprio hard rock, há uma mudança na formação musical da banda, o que pode ser percebido pelas canções como Dream On e Love Leads to Madness, e além da balada Where Are You Now, que aí a gente já vê aquela fase do hard rock mais balada, do hard rock mais típico dos anos 80, que é bem fácil de reconhecer também. O Nazaré, ele continua em atividade e lança álbuns na década de 90, e esses álbuns são lançados sem o guitarrista... O lendário guitarrista do Nazaré, que era o Manny Charlton, que ele é um mexicano, que tipo, ele é um guitarrista excepcional. Ele virou produtor, né? Ele virou produtor, isso. Trabalhar. E a banda faz toda essa parte da década de 90 sem ele. Na década de 90 também, nas vésperas de um show da turnê da divulgação do álbum Boogaloo, que é de 98, morre o baterista Daryl Sweet. Com as substituições dos integrantes e a maturidade de uma banda histórica, o Nazaré manteve e mantém até hoje suas atividades. A banda lançou 30 álbuns de estúdio, contando com coletâneas, e diz estar trabalhando em um novo álbum nesse ano, um álbum para ser lançado em 2013. Em 2011, a banda até tocou pela cidade. Eu tive considero um prazer ter ido Mas no show deles, prazer. Porque foi sensacional, sabe? Tipo, eles excursionaram por essas cidades, por cidades menores. Cidades bem pequenas, até em Santa Catarina, lá perto da minha terra natal, Chapecó, eles tocaram também, né? Foi bem... Numa entrevista, o Dan McCafferty, que é o vocalista, ele fala que é legal tocar em cidades pequenas porque as pessoas vão pra ver os shows deles. Exato. E isso mostra um pouco tipo, da consideração da banda e da... Da desvalorização do público, talvez, em relação a ela. Porque ela é uma banda que tem capacidade, tem colhões, diremos assim, pra tocar em grandes shows, em grandes festivais. Exatamente, com certeza. Tá. Bom, a gente vai ouvir um som deles agora, né? Primeiro a gente vai ouvir Led Zeppelin com Nightfly, que eu escolhi do álbum lá do Physical Graffiti, que eu adoro. Depois a gente vai ouvir Dimension, do Wolf Mother, California Queen, que é do primeiro álbum do Wolf Mother, e depois Hair of the Dog, do álbum Hair of the Dog, do Nazaré. Então, yes, Molina, toca lá pra toca nós, lá, Molina. Molina. We'll be right back. Voltamos então. A gente ouviu Hair of the Dog, do Nazaré. Ouvimos também California Queen, com Wolf Mother. Dimension, também deles. E Nightfly, do Led Zeppelin. Sonzeira. Gui, que comentário tu ia fazer aí do Nazaré? Não, eu queria comentar da formação, as formações do Nazaré, né? A original e a que tá tocando atualmente. A original consistia com o Dan McCafferty no vocal, o Manny Shelton na guitarra, o mexicano Manny Shelton na guitarra, o Pete Agnew no baixo e o Daryl Sweet na bateria. Atualmente tem o Dan McCafferty e o Pete Agnew ainda tocando no Nazaré, e o Gene Morrison na guitarra e o Lee Agnew, que é filho do Pete, que é o baixista da banda, na bateria. E também comentar agora que enquanto estava tocando aqui o meu amigo João Pedro, o Rato. Rato. O Rato. Todo mundo conhece ele por Rato. Por Rato, né? Ele mandou uma mensagem que foi um baita show e sim, né? O cara foi junto lá, foi um grande show, o primeiro grande show, diremos assim, que o cara foi junto e o cara curtiu demais. Então manda um abraço pro Rato, que lembrou disso um agora ouvindo pro Rato o programa. Também. Eu gosto muito que o Rato tem um gosto muito parecido com o meu e eu respeito isso nele, viu, Rato? Um Segura abraço. Os vocais bem, Rato. Um elogio pra ti, na rádio. Também mandar um abraço pra Carol, que tá ouvindo a gente. A nossa querida colega, Joelison também, Andressa, tá todo mundo ouvindo aí, mandando os abraço pra nós. Aí. Valeu aí, galera. Valeu. Agora a gente vai pro nosso bloquinho, que é o Endiabradas. Então, chama lá a vinheta Molina do Endiabradas. Essas mulheres têm o dom de fazer o mal. Entram em nossos ouvidos, nas entranhas de nossos espíritos. Elas são endiabradas. Então, hoje, para o nosso Endiabradas, eu trouxe uma banda que é só de mulher, que é a tal da Bertha, que eu aprendi hoje a falar Bertha. Foi uma das principais bandas femininas de rock durante o início dos anos 70, e ela é de Los Angeles e composta por quatro mulheres, que é a Shelly Pinizotto na guitarra, Rosemary Butler no baixo, Sherry Hagler nos teclados e Liver Favela na bateria. A Liver foi a última que entrou no grupo em 68, e aí a partir de 68 elas começaram a tocar já direto. E aí, até 71, por aí, a banda trabalhou para reforçar e aperfeiçoar o seu som em 71 e começaram a escrever o seu próprio material. A Bertha assinou o contrato com a gravadora Dunhill Records em 72 e gravou o seu primeiro álbum, intitulado com o nome da banda, com o produtor musical Gabriel Meckler, Dave Hesgen e Val Carey. Bom, elas têm dois álbuns apenas, é uma banda curtíssima. E a gente vai ouvir duas músicas delas. E após o lançamento do seu primeiro álbum, a banda começou a fazer shows em clubes em todos os Estados Unidos, Canadá e Europa. Em 73, a banda gravou seu segundo álbum, que é o Can't Stop the Madness, com o produtor e engenheiro Christopher Huston. A banda estava na estrada há mais de 250 dias por ano e tocou com grupos como o Fleetwood Mac, com o Alice Cooper, com o Polk, Black Wake Arkansas, o Chick and Chon, o The Kings, o B.B. King, elas tocaram junto, Three Dog Night, James Gang e muitas outras bandas. Elas foram bem influentes ali nessa no foram. Início dos 70. E assim, bem... ó, o som delas, eu achei muito bom o som delas, e é muito estranho ter dois álbuns apenas, assim, sabe? A banda diz aqui que a banda se separou em 75, então nem deu tempo, assim, de produzir mais, de aproveitar, delas. Exato. E aí todos os membros, todas as mulheres da banda seguiram rumos diferentes, então. Aí a gente vai ouvir duas músicas delas, que é a Free Spirit, que é do álbum Bertha, que é o primeiro, de 72. E também vamos ouvir Rock Me, que é do Can't Stop the Madness, que é de 73. Toca lá, Molina! I'm with you 'cause I wanna be. I don't stand. então aí com o nosso Endiabradas, surpresinha do Molina aí, né? Suzy 4, mas que tal, hein? Tem muitas mulheres grandes no hard rock, né, cara? O cara acaba escolhendo uma entre várias, mas tipo, tem a Suzy 4, tem a Wendy Wilson, que também é bem grande no hard rock, e é influência punk e hard rock, ela é sensacional. Vixen, Lita Ford, são grandes mulheres no hard rock, com grande influência no hard rock. Verdade. Viva a mulherada. E a gente ouviu, então, Rock Me com a Bertha e Free Spirit. Que sonzeira, hein? Essas mulheres matam a pau. Agora a gente vai ouvir uma entrevista que o Gui aqui fez com o Andrea, né? Da Dr. Sim. É, com o Andrea Buzic da Dr. Sim. Uma breve introdução da Dr. Sim, né? Que a galera deve conhecer. A banda de hard rock nacional, conhecidinha e tal. Tá desde os anos 90, assim, em atividade. O Andrea conta um pouco lá dos anos 80, do iniciozinho, das algumas bandas que ele passou. Enfim, a entrevista ali é uma entrevista curtinha. Então vamos ouvir lá. Pode largar, Molina. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Eu vou começar fazendo a pergunta, assim, pra ti de como foi... De como foi o início da cena, o início da tua cena na música, nas tuas origens lá com a Prisma, né, com teu irmão, como é que era a cena naquela época? Ah, isso a gente está falando acho que de 83 do Prisma, né, quando eu comecei isso. A tocar, até bem no comecinho mesmo. A cena era muito diferente, né, no rock nacional, né, era uma coisa muito underground. A gente estava tanto no começo que a gente tocava tanto por prazer que nem sabia o que estava acontecendo, até gravar o disco do Platina. Né? Quando a gente entrou no estúdio e gravou, na verdade foi uma coisa assim, uma surpresa tão grande que quando a gente viu já estava gravado o disco, a gente nem... Só depois que caiu a ficha um pouquinho, sabe? Sim, era uma cena bem diferente mesmo do que é hoje em dia, né? Com mais dificuldades ou não? Ah, era bem mais difícil na época. Até para ter os instrumentos era uma coisa difícil, porque a gente tinha que ter os instrumentos bons e não tinha distribuidoras no Brasil, né? Então a gente tinha ou que comprar com preço muito grande ou comprar lá fora os instrumentos, né? Mas mesmo assim as coisas aconteciam. Mesmo para a mídia, né? A mídia também não era uma mídia tão grande para bandas de rock nacionais, né? Bom, depois tu e teu irmão, assim, tiveram uma participação com o Vander Tafo, certo? Isso foi em 90... Não, 87 a gente começou a tocar com ele. E como foi a experiência de tocar com ele, de fazer parte da banda Tafo? Essa foi uma época muito boa, porque, na verdade, a gente deu o pulo do underground para um nível muito alto de mídia e tudo mais, né? Aí que a gente se tornou mesmo um profissional na música, porque a gente saiu de uma cena que era muito, assim, pequena, a divulgação de mídia e tudo. Então, uma coisa que já era Warner bancando tudo, produção do Liminha, né? Na verdade, foi assim, foi o começo do nosso... Foi o primeiro passo para as coisas grandes que aconteceram na nossa carreira, né? Foi uma coisa muito bacana para a gente. A gente ficou muito feliz na época de estar fazendo isso, porque o Vander também era um fã, a gente era muito fã do Vander, ele era um ídolo que a gente tinha há muito tempo, né? E quando vocês gravaram com ele o primeiro álbum e tudo mais, a maioria das músicas ela é cantada em português, certo? Acho que na época eram todas, só uma que foi gravada lá fora, né, com um vocalista gringo, né, que chamava Night Child, que era uma música do Lulu Santos. Deu pra gente também, e essa música foi gravada em inglês, mas todas eram em português. Então era uma música voltada mais pro público daqui, o público nacional. É, era totalmente voltada ao público nacional. E aí eu vou emendar agora isso com a relação das músicas do Dr. Sim, porque assim que vocês saíram da Tafo, quando formou a Dr. Sim, as músicas elas já são cantadas em inglês, elas já foram gravadas no exterior, certo? É que, na verdade, o Dr. Sim, a gente veio com tudo, assim, não ter uma barreira linguística, onde todo mundo entendesse tudo que a gente quisesse, né? Porque o inglês é a língua do rock, a língua universal do rock, né? Qualquer país que você tocar em inglês, você vai ser entendido, né? A prioridade do Dr. Sim, a gente não ter barreiras de língua, né? Uhum. Então vocês pensaram nisso quando vocês começaram a compor e, enfim, se lançaram no exterior? Também. Experiência com artistas variados, tanto nacionais quanto internacionais, como é que é? Como é que tu descreve essa experiência? Na verdade, assim, a gente foi fazendo, ao longo do caminho da nossa carreira, a gente foi fazendo muitos amigos, né? Tanto abrindo shows, quanto conhecendo lá fora. Então a gente acabou fazendo bastante amigos e com isso acabamos assim, criando algumas parcerias em gravação, em participações, né? Só não fizemos mais porque a gente não viu a necessidade, mas agora está começando a pintar umas ideias de fazer mais projetos com nossos amigos lá fora. Algum projeto assim que tu possa largar aqui para mim agora ou nada de muito concreto? Tem um projeto, a gente já vai voltar a fazer um projeto, além do disco novo do Dr. Sim, a gente vai fazer um projeto também com o Michael Vissera, que já até cantou com a gente, né? Foi vocalista. Dr. Sim 2. E nós vamos ter um projeto por fora com ele também. E mais um projeto paralelo com ele ou participando junto do novo álbum do Dr. Sim? Não, é um projeto paralelo ao Dr. Sim, né? Nós, os integrantes do Dr. Sim, vamos fazer um projeto com o Michael, sem ser Dr. Sim. É um projeto novo. Nós não temos nenhum nome ainda para ele. Uhum. E sobre esse novo CD que tu falou do Dr. Sim, assim, ele tem alguma data de prevista ou algo do gênero ou ele ainda está assim, em fase inicial? A gente pretende lançá-lo agora em agosto ou mais tardar em setembro. Deste ano? Vai entrar em estúdio agora e vamos ver se a gente lança o mais rápido possível. Desse ano? Esse ano agora. Tá. Agora que tu falou da questão do estúdio, é o estúdio de vocês, né? É o estúdio que tu e teu irmão, assim... nós temos um estúdio que eu faço bastante produções, chama Sonata 84. Exato. Eu tô fazendo bastante produções, eu me especializei bastante no ramo de produtor, né? Inclusive, comecei com os trabalhos do Dr., né? Prestando atenção muito nas coisas que a gente sempre fez, eu sempre ajudei muito, eu sempre ficava na mesa, que eu adoro, né, estúdio. Acabei aprendendo muita coisa lá fora, né, com as gravações, e aí eu comecei a fazer bastante produções, que eu adoro estúdio, e o meu irmão se especializou mais, assim, workshop, aula, o Edu também, né, e eu fui mais pro lado do estúdio, que eu gosto mais. E nessa parte do estúdio, muitas bandas underground procuram, assim, pra gravar, pra lançar o seu trabalho, ou já são artistas que já têm um pouco mais de base, assim, que vão atrás? Não, inclusive, a maior procura mesmo é de bandas novas, porque a maioria, você sabe que hoje em dia, quase todo mundo que tem banda, né, acaba fazendo o seu estúdio, ou tem um home studio, acaba gravando as suas coisas, né? A não ser que seja pra procurar minha produção, aí é lógico que eles vêm, né? Uhum. Mas a procura maior, por incrível que pareça, é de bandas novas. E como tu vê essas bandas novas voltando agora, relacionando com aquela época lá, no início dos anos 80, qual a principal diferença que tu vê na atitude nessas bandas de agora com as bandas daquela época? Assim, eu divido em duas facções de bandas. As que levam mesmo a sério, que querem tocar, né? E que não querem só tocar para estourar, fazer sucesso e pegar as menininhas. Essa é outra facção, né? E a que leva a sério, assim, é dividido em 50%, 50%. Muitas bandas que começam, você já percebe que eles estão ali, não estão só para tentar num disco e depois, se não der certo, eles animam, entendeu? Mas, assim, tem muitas bandas novas tentando. A maioria para porque vê que não deu certo no primeiro disco, tem que começar a ganhar dinheiro de alguma forma, porque ou tá casado. Você sabe como é que é difícil, né, no meio da música. É meio complicado. E aí eles acabam desanimando na metade do caminho. Então, sobram poucas bandas levando a sério mesmo a música, né? E fazendo uma coisa que não é o que a mídia está expondo mais, né? O rock and roll é sempre uma coisa mais, assim... Não é a prioridade da mídia, né? Da grande mídia. Então fica mais difícil, né? Um músico de rock, hoje em dia, continuar sendo um músico de rock. Pois é. Essa é a maior dificuldade que eu vejo. Porém, tem a internet que ajuda muito, né? Ela ajuda muito a divulgação, mas, por outro lado, tem o lance do CD, que é a pirataria, que já foi, como é que chama? Quase totalmente dizimado, né? Pois é, eu queria perguntar agora sobre esse lance da internet. Vocês lançaram no novo álbum, o Animal, enfim, uma das músicas vocês disponibilizaram para download, certo? Agora a gente fez assim, todas as nossas músicas, todos os nossos álbuns entraram finalmente agora no iTunes, né? Então tá até com o nome de quem comprar todas as músicas, compra muito mais barato, chama Complete Edition, né? Você pode baixar todas as músicas agora no iTunes. A gente agora disponibilizou. E tu acha que que disponibilizando isso, assim, tu acabam, diremos, agregando ou formando um público maior do que quando não tinha essa, essa... Eu acho que isso é muito bom, porque antigamente, para uma banda ter um lançamento nacional, dependia de internacional, ela dependia de ter uma gravadora fora. Com o iTunes, você tem uma gravadora mundial. Ela não tem barreiras. Você pode baixar iTunes em qualquer lugar do planeta. Por exemplo, se eu for fazer uma turnê na Tailândia, tem que falar, vocês podem adquirir nossas músicas no iTunes. É como se eu tivesse o CD lançado lá, entendeu? E hoje quase ninguém compra CD mesmo, né? É uma tristeza isso, mas é uma verdade, né? Então, realmente, o público acaba sendo maior. Atualmente. Acaba sendo maior. Ela consegue achar muito mais fácil uma música no iTunes, né? Do que... Outro dia eu estava precisando pegar umas músicas e não consegui achar o CD em lugar algum. Fui no iTunes e comprei. Então, é uma saída muito fácil e rápida, né? Exato, exato. Visibilidade maior à banda. Agora uma pergunta mais assim direta pra ti. Eu sou um cara que gosto muito da banda Casa das Máquinas. Uhum. E você chegou a participar agora dessa retomada. E eu queria perguntar, queria saber, na verdade, como é que anda esse processo com a banda? Se ela se parou, se tem alguma probabilidade de gravar um CD ou algo do gênero? Então, a gente tava com muitas, assim... nós íamos fazer muita coisa junto, né, na Casa das Máquinas. Na verdade, quando eles voltaram, eu estava na primeira formação, né? Fiquei, acho que quase um ano, ou um pouquinho mais do que um ano. Fiz bastante shows com ele, a gente estava pensando em gravar um disco, mas aí os integrantes, eles começaram a ter outras assim, divergências de ideias, né? Tanto que eu saí e depois o Netinho, que é o integrante... para mim, um dos principais, né, na Casa das Máquinas. Eu adoro Casa das Máquinas também, né? E ele também saiu da banda. Eu acho que descaracterizou um pouquinho demais o que é o Casa das Máquinas, né? Que era aquele lance de duas bateras, os dois irmãos, né? Mas, assim, ainda continuam tocando. Acho que o Marinho Testoni continua tocando com o Marinho Batera, né? Eu não sei agora qual é a formação, não posso dizer que eu não tenho acompanhado, entendeu? Entendo. Mas foi muito legal participar, porque eu sempre fui muito fã, né, do Casa das Máquinas também. Legal. E mais uma pergunta voltada a ti agora, assim, uma grande dificuldade da carreira como músico que tu lembra, assim, alguma coisa que marcou muito e que, tipo, diferenciou, assim, que fez ali... Fez tu ver que realmente o mundo da música não era tão fácil, não era tão bonito, e que fez tu começar a firmar mais. Na verdade, isso nunca me assustou, saber que não é fácil, porque meu pai também já era músico, e eu tenho acompanhado a dificuldade que ele passa desde que eu nasci, né? O primeiro álbum que ele gravou de jazz aqui no Brasil, ainda mais sendo idealista também, sim, como a gente é no rock, ele é no jazz, né? Ele gosta muito, ele ama jazz tradicional. Então, você sabe que é uma coisa mais elitizada, não é todo mundo que acessa, né? Então, eu já acompanho a dificuldade de um músico desde criança. Mas mesmo acompanhando essa dificuldade, o amor à música é tão grande que acaba superando todas essas dificuldades, entendeu? Entendo. Compartilho um pouco disso, porque eu também gosto, também estou meio que tentando me inserir assim, então... Você também toca, né? Toco. Então você sabe como é a dificuldade. Entendo. Dia a dia a dificuldade, né? Para cada vitória são 10 decepções, né? Sim. Mas essa vitória vale todas as decepções que a gente passa. Exato. Então, para finalizar, uma perguntinha rápida, assim, e depois um pedido, diríamos assim. Confirmar a participação no Rock in Rio. Certo. Vamos tocar lá. Já está confirmado. Confirmadíssimo. Beleza. E a outra, para finalizar mesmo a entrevista, eu gostaria que tu pedisse, ou dedicasse uma música a Dr. Sim, uma música que tu gosta muito, que tu gostaria, sei lá, para quem estiver ouvindo o programa, também possa ouvir. Eu tenho gostado muito de uma música do disco novo, que chama Lady Lust. Eu gosto muito da pegada dela, assim, meio anos 70, né? Uhum. E essa música me agrada muito, especialmente ao vivo. Então eu queria dedicar para vocês essa música. Tá bom. Então, eu vou encerrar a entrevista por aqui, desejando, sei lá, mais sucesso, né? E que a caminhada continue sempre aí, fazendo um rock and roll bom pra galera. Muito obrigado, vocês também. Que tá bom. Eu agradeço e a galera do Santa Demo também agradece. Muito obrigado, fiquem com Deus. Um abraço. Mas a entrevista, então, com o nosso... Queridíssimo, André Buzzi, muito cara, sensacional, simpático demais. Infelizmente, a gente não tem mais tempo pra nada, a gente queria falar muito mais, tocar muito mais música, Só que, né, nosso tempo é curto. Ah, hard rock é grande demais. Atravessa 70, 80, 90. Exato. Glen rock, cabeleira, zoeira. Olha só, Molina. A gente vai finalizar o programa com Dr. Sim, Lady Lush, que é o pedido do... do André Buzic. Isso aí. Então tá, a gente fica por aqui. Até semana que vem. Até semana que vem com o Santa Demo. E uma dica não, é um conselhozinho. Procurem saber o máximo de hard rock, porque vale a pena. É muito bom. A gente não teve tempo de falar tudo. Não teria, mas enfim, não deu falar valeu. Metade. Valeu. Oitocentos AM. Encontrei minhas fitas demo na gaveta e agora eu vou colocar para tocar. É o Santa Demo na Rádio Universidade.